Olê, olê, o cafajeste da lambada chegou, bebê! Lamba saia! Cerveja! Eu vou beber! Catuaba! Eu vou beber! Pitu! Eu vou beber! Todinho! Eu vou beber! Vodka! Eu vou beber! Pitu! Eu vou beber! E tu! Eu vou beber! E tu! Eu vou beber! E tu! Eu vou beber! E tu! Lamba saia.